vento. Outras águas para mergulhar. Vem embora agora, não olha pra trás. Ontem foi um mundo que você nunca mais vai encontrar. Teu futuro está nas estrelas. Qualquer mago vai te dizer que uma alma não sente saudade do que não ousou viver. Vem sem medo. Não olha pra trás. Foi um mundo que você nunca mais, que você nunca mais, que você nunca mais.